instalou alguém do clube. Alguém tocou-me diferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. De Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então uma mulher aproximou, disse, fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou-lhe muito suavemente. Vá em paz, que a tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus, pois que ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir. Que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Se queres a alegria vida, se queres a vitória em teu lar, sinta agora a morte transformar-se em vida. Quando a mão de Deus te tocar, toca pela fé agora em Jesus, pois ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir. Que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus.